Avará Oyo. Se eu souber. Avarar. Como é que pronuncia Avará mesmo? O primeiro nome. Eu e Avará Oyo. Não entendi essa parte que você escreveu aqui. É Avatar ou Avará? É o mesmo Avatar? Essa mulher voando aqui, parece que ela tá dentro da água. Sei lá, parece que ela tá. Parece uma medusa, sei lá. Esse avatar aqui é interessante. Deixa eu ver o que tá escrito aqui no teu avatar, isso. Avatar, pois é. Eu vou tentar ler aqui o que tá escrito na tua. Aqui no teu profile aqui do Nimbot. Me corrija aí, que eu vou tentar falar em francês. La vie de l'homme depende de sa volonté. Sans volonté, elle sera abandonnée au hasard. Human life depends... Ah, isso é em inglês o resto. Human life depends... Ó, faltou em português aí, cara. Tu escreveu em francês, em inglês, em espanhol, em chinês ou japonês, eu não sei. Em um outro idioma aqui que eu não sei, eu acho que é russo, sei lá. Faltou português, hein? Coloca aí, depois. Lau. Português também, pra valorizar a nossa língua, que não é tão valorizada assim. Mas o português do Brasil, tá? O português de Portugal é um pouco diferente do português brasileiro. Por isso que... Pois é, ele diz aqui, mais uma tradução Guga e não é muita coisa. Exatamente, é, o Google ele não é perfeito, né? É uma máquina, né? É um programa de computador, então tem muitas falhas, isso é verdade. Mas deu pra entender mais ou menos aqui que você escreveu, que a vida depende da sua vontade. Mais ou menos isso, né? Eu concordo contigo. A gente determina, né, o caminho que a gente vai seguir, né? Ninguém pode fazer isso pela gente. Fazendo boas escolhas, eu acho que a gente consegue coisas boas, né? Naturalmente. Planta, o que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos fazer coisas positivas. Aprender francês, por exemplo. Então, é uma dessas coisas que eu pretendo fazer. Meu inglês, ele não é muito. Eu não sou fluente, eu falo um pouquinho, então. O suficiente pra não morrer de fome. I need food this lunch time, of course. Tens que vir me ver a Paris, a Paris. Ah, cara, um dia. Muito obrigado pelo convite. Espero ir sim aí. É um sonho conhecer a cidade da luz. The City Light. País muito lindo, cara. Com certeza. Será um prazer pra mim também, meu amigo. Aqui também você é muito bem-vindo. Quando eu estiver em outra cidade, que eu estou me mudando, né? Eu estou aqui, mas eu vou mudar para uma outra cidade. Organizar minha vida, que está um pouco bagunçada. E aí, quando eu tiver tudo, as coisas caminhando em ordem, eu espero que dê tudo certo, né? Aí a vida vai seguindo, né? E aí, conhecendo pessoas legais assim, a gente vai. É, bagunçada significa um pouco fora do eixo, digamos assim. Que eu tô em processo de mudança ainda, tá um pouco. Eu tô mudando pra uma outra cidade, aí tem mudança e tal. Aí tem despesa financeira, uma série de coisas e que Isso toma o tempo da gente, né? A gente acaba perdendo um pouco de energia por conta disso. Então, quando eu tiver com a cabeça tranquila, né, eu tenho a maior vontade de poder sair e conhecer outros lugares, né? E, pô, conhecer uma cidade como Paris é fenomenal, né, cara? Assim como outras cidades também, que até no meu próprio país, né? Que eu tenho vontade de ir também, então. E hoje não tá tão caro assim, né, cara, pra fazer esse tipo de coisa por conta dos pacotes, né, turísticos e tal. Antigamente não, antigamente era caro pra caramba uma passagem e tal. Hoje em dia tá um pouco mais, uma vantagem maior de conseguir fazer os. Ó, eu vi aqui. Vi aqui agora. Muito legal. Estamos conectados, mano.